controle, Salvador, boa noite, está 3520, informação Delta. 3520, boa noite, acione identificação, voa direto do Duna 2000 pés, Inegal no 096, reporte estabilizado. Voando Duna 2000 pés, Duna 096, cruzeiro estabilizado. Solo, que é o Golf Yosk, Golf Yosk, por si. Solicito autorização para giro de motores aqui na posição 13, remota em marcha lenta, equipe de solo de acidente. Afirmativo, informe término. Ok. Meia, boa noite, acione identificação autorizada, chegada na área, desça 3 mil pés, que é legal no 096. Avisou com a pista. Vai interceptar o glide da 3520. 3520 completa, final, torre 1-1-8-6-12. 1-1-8, decimal 6, da 3520, obrigado, até daqui a pouco. 1-8-9-6, 10-12-10, está autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2018-1-6, reportará estabilizado, final X-ray. Torre, seu tanto 3520, aproximação final, já passou em dia terra, passado travado e visual. Tanto 3520, vento calmo, autorizado pouso, pista 10. Ajuste no 0-6. Livre pouso, pista 1-0. Tanto 3520, 1-0-6. Oscar, solicitação de reboque do pátio 1 na posição 6-12 para o pátio 3, posição 08. Você está autorizado a iniciar o tráfego? Não entendi. Autorizado a iniciar. Ah, ok. Portão 3520, via alfa prossegue, Juliette, portão 4. Seu solo foi ao 09. Alfa, Juliette, portão 4. Desça para 3 mil pés, que legal, no 0-6, chegada a Mari. Bravo, aqui é o Gol, Golf Oscar Yankee. Prossiga. Ao término do cheque de motores, muito bom dia, muito grato. Bom dia. Artigo 20, confirma as condições da pista? Eu não consegui entender, é pista seca? Negativo, pista seca, a frenagem está boa. 76286. Torre Salvador Gol no 8 no meio, estabilizado em LS. 3 milhas e meia do Índia Serra, visual com a pista. Afirmativo, tem pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 04 nós. Pouso autorizado, boa noite, no meio. Azul 4446, desce 2 mil pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, final ILS, informado estabilizado, 4446. Pode sim. Muito obrigado. meia, no solo aos 15, Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso no pátio. 15, Alfa, antes da Juliette, reporta, boa noite, no meio. Oito no meia, portão 2, ingresso Juliette. 2, gol no 8 no meia. Localizador azul 4446 complete final, torre 1 na noite, meia dúzia. 18:30, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 4446 azul. está no ILS agora 3 milhas do sistema. Afirmativa azul, autorizado o pouso, pista 10, 130 graus, 04 nós. Ele pousa na 10, 446 azul.